Narciso. O reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Geria e Marco Paulette. Ora, muito boa noite e bem-vindos a mais um Espelho de Narciso. Eu não sou o Nuno Pires, sou o Ricardo Anderson. Mas quem é este caso? Comigo em estúdio tenho a Rafael Videira. Oi. Carlos Geria. Quem és tu? Marco Paulette. Mas quem é este gajo? Ora bem, eu vim cá parar sem querer porque o Nuno Pires está com uma diarreia explosiva. A verdade é essa. Como sempre. E ele disse-me, epá, eu vou só ali, já venho. Não te importas só de me fazer aqui uma perninha no Narciso? Eu disse, eu faço. Não faz mal. Entretanto, estamos à espera dele já há 45 minutos, não é? Uhum. E parece que ele não vai voltar. Há um bocado fomos à casa de banho e ele disse, está tudo bem. Aguenta aí que eu já vou. Eu também. E entretanto... E depois disse, milho! Sim. Não, mas diz a verdade, isto houve aqui troca de programas e ele agora que... apresenta o Clepsidra. É verdade. Ele agora está no Clepsidra com um senhor JP e eu basicamente JP. Vim fazer colaboração no Narciso e agora isto é meu. Pronto. Está certo. É o que diz. Pronto, está certo. Então, como é que ele costuma fazer? Ele costuma falar com aquela voz do BBC, não é? Olá, eu sou tudo pide. Quando ele fala para nós, Sibila Bué. Quando ele fala para o ouvinte, tem aquela voz. Aquela voz do BBC. Sim. Olá, eu sou tudo pide. Estamos aqui a fazer um espelho de Narciso. Fala inglês. Então, mas eu falo mesmo inglês. Como é que ele fala inglês? Pois, essa é que é a questão. Eu não sei como é que ele fala inglês. Diz o nome de uma música em inglês. O meu inglês é sul-africano. Ficando estranho. Não, mas, ok, mas imagina que vais a uma casa de strip e ouves o gajo que denuncia as gajas, estás a ver? E agora, senhoras e senhores, com vocês, Priscila, e vem a gaja, e tens a fazer aquela voz mais gutural, mas em inglês. Isso, mas mais. Mas não, em inglês. Sim, okay. Mas no fim, sobes um bocadinho, que é. Portanto, traduzir o nome do Nuno. Nuno Sousa. Nuno Sousa? Nuno Sousa. Sousa, que é um pires em inglês. A sopa está em Sousa. Muito boa piada aqui do Marco Paulette. Ai, que ponto, pá. Ah, isso é o gajo de Ana de Malhadas, não é? Que Malhadas? Diz, você é um ponto. Você aquela é um senhora ponto. Que não, exato, que não acerta ponto, com o, a farinha, não é? Sim. Não acerta com a farinha, não acerta no... Que já não acerta com a farinha. Ela, a certa altura, deixa de fazer a chamada para ir atender a porta. Toca a campainha. Exato. Ora então, vocês costumam fazer uma rubrica que é A Semana Passada. Tal e qual. A Semana Passada. Semana Passada. Foi ele que gravou aquilo. Este gajo parece o Pires. Foi ele que gravou. Foi ele. Eu faço um Nuno Pires muito bom, acho. Pronto. Sim. Ora então, o que é que aconteceu da Semana Passada? Na Semana Passada falámos do teu membro. Do meu membro. Do teu pénis de muitos centímetros. Deve ter sido divertido. Da tua jiboia. Da minha jiboia. Também tivemos a ver o videoclipe sem som do Dancing in the Street, em que tivemos basicamente a mijar-nos em estúdio. Quem não viu isso, pá, vá ver. Pá, que mimo. Muito bom. É delicioso. Pá, mas rimos muito. E ligamos ao Geria. Estou a falar do teu pênis agora. É, ok. Sim, claro. Exatamente. E ligamos também para o Geria, em direto, não foi? Mas o Geria parece agoniado. O que é que se passa? Não, nada. É o que dá. Estavas insultou a minha mãe também. Disse, esse grandíssimo filho de uma... Eu pensava que ele não estava cá, pá. Estava. Mas está. Está hoje. E vim para ficar, a verdade é essa. Quando lhe chamei, não disse assim, será que ele está lá? E não é que estava. E depois... o Anderson, manda esse gajo embora. Assim. Foi assim. Mas não só não foste, como agora estás a tens as rédeas disto. Exatamente, agora é tudo meu. Mas tu és melhor que não. O Anderson é tipo o Trump que foi ao jantar de inauguração e disse, o gajo estavam todos lá com ele, assim, então daqui a uns anos sou presidente desta cena toda. Tal. É o assim. Anderson. E foi. É o Anderson. E agora... O Anderson começou aqui deste lado, agora está daquele. É verdade. Comecei. Põe os olhos nisto, ó, Geri. É assim que se faz, Geri. Põe os olhos nisto. Vou pôr. Um dia podem ser vocês aqui. Tens um nariz muito castanho, Anderson. O que é que se passa? Fui há bocado ao Nuno Pires. É cocó. É chocolate quente. É chocolate quente. Eu gosto muito de chocolate quente. É assim que sobe aqui dentro. Estamos na altura do Natal, não é? Sim. Estamos na altura do Natal e há quem goste de chocolate quente com marshmallows. Ui, marshmallows. Os marshmallows é homossexual, não é? Ah, não se pode dizer isso, pois não? Não, mas pode dizer que marshmallows é homossexual? Exato. Sim. Até porque marshmallow não tem género. Exato. Como todos os seres humanos hoje em dia. Mas quer dizer, em inglês tem. A marshmallow. Ou não? Não tem? Marshmallow. The marshmallow. The marshmallow. Female. The male mellow. Sim. The female. Fimelo. Há bocado estavam ali fora a falar que de giro. Stand-up e disseram que vocês fossem quatro, podiam fazer stand-up de quatro. As pupilas do senhor. E se chamar isso o vosso... Stand-up de quatro? Stand-up de quatro. E era só quatro pessoas, era essa a piada. Eu percebi. Muito bom. Não, é já para o palco. Já estou. Vou apontar. Toma nota. Vou apontar. Já vou apontar. Isto já são o quê? 10, 20 minutos? Não, mas era stand-up de 4 com D e um 4. A mesma antiga, tipo a Grupimba. Stand-up de 4. E agora? D4. Stand-up de 4. Depois metes um S a seguir. Que é... Exatamente. Vocês brincam, mas neste momento está um gajo na zona norte. Há um... Oh. Olha o que este gajo, olha o que ele disse. Vou já ligar ao que tem a rapaziada. Olha lá. Queres um gajo? Tens a guitarra. Tens a guitarra, tens o adufe, vamos embora. Um adufe. Vai embora. Falámos também de gaitas, caraças. Da tua, já. Não. Mas voltamos sempre ao mesmo. Dos gaiteiros, pá. Falámos dos gaiteiros. Dos gaiteiros. Dos gaiteiros. Convenção de gaiteiros. Eu senti isso. Ele é em Mafamudo ou Almalaguês. E falámos sobre vocês fazerem uma digressão pelas festas da aldeia no verão também. Era ótimo. Opa. Eu acho que o Marcos já andou a fazer qualquer coisa. Então não meteste qualquer coisa de que apareciam os senhores a tocar. Isso é drogas, não é? Ah, eu fui isso à é bênção dos tratores. Não posso e não me convidaste. Aconselho, já vai na terceira edição, aconselho. Quem não tiver trator, pode ir na mesma. Pode ir na mesma, e é uma fartota. Há cavalos, há tratores e um senhor com um copo fino na cabeça. Portanto, isso é o quê mesmo? É a benção dos tratores. Levas os tratores e há um padre que te benze o trator. O não trator é um eufemismo para pênis, não é? Já sabia, já está à tua frente. Mas benze-me aqui o John Deere, faz favor. Ou o David, uma massa em ferro. Assim. Lama aqui o David Brown. Eu sinto-me sempre deslocado. Porque eu sei que tu não tens. A única marca do trator que eu conheço é Lamborghini. Kubota. E John Deere também. Kubota e a Caterpillar, não tem tratores. Caterpillar, Sam. Espera, que no outro dia passou. Passei por um trator que era Ford. Não sei se Ford, mas Ford 4. Esse é antigo. Era bonito, era bonito. Azul com uma risca branca. Só o dinheiro, isso agora é o dinheiro. Vou falar com o velho. Tipo as máquinas, se for faltar em bronze. Achas que saco gajas com isso? Se for para a porta do Liceu? Só se não tiver. E a Trânsito Roxa? Ok. Trânsito Roxa. Target. O que é uma Trânsito? É uma carrinha. Não, Trânsito é uma carrinha, mas uma Trânsito. Mas não faço ideia. Acho que não existe sequer. Acho que inventei uma coisa. Vais desenvolver um produto qualquer. Ok. Que é basicamente um tripodzinho. Para acabar isso Rosa Choque para gordos. É parece-me bem. Só para acabar isso o trator, tu safas-te melhor se levares o berço, não leves o reboque. Porque... Isto agora é para quem não faz ideia. Isto agora é para quem percebe. Isto é para quem sabe, não é? Isto é para quem percebe maquinaria agrícola. Isto não chega a todo lado. Por acaso, no outro dia, eu vi, deve ser novo postura na rádio, que eu vi um gajo entrevistar um youtuber e o gajo da rádio que estava a ser. Era o primeiro erro, entrevistar um youtuber. Logo aí, mas é nova rádio. Não. Tens de habituar. É um novo cocó. E o entrevistador é que estava sempre a dizer: opa, what the fuck? O entrevistador. O youtuber até estava a falar um bocadinho melhor do que ele. Mas curiosamente. Mas desculpa. Os youtubers sabem falar? Não, só isso. Sabem. Não fazia... Por acaso, no outro dia vi. Porque eu desconheço um bocado esse mundo. Sinto-me velho. Vi um que era o Window ou qualquer coisa, que é a cena dele. E a cena era falar. Era abrir caixas que ele mandou ouvir coisas e eu já falei disto. E eram só facas e cenas de um jogo de vídeo qualquer. E depois vi outro gajo que mora na mesma casa, ao que parece. São uma data deles que compraram uma casa. São ciganos? Parecem. Mar da Rosa? Parecem. Não. E o gajo fala brasileiro. Mas não é brasileiro. São ciganos? Oi? É o PTBR? São ciganos? É possível. Não sei. Um cigano brasileiro? Geri, mas o que é que era isso que estavas a falar? Do berço? Opa. É verdade, um berço. Levas um bebê no trator? Não. Também pode ser. Mas isso. Há uma cena. Uma cena, certo, a acompanhar. Portanto, agora estamos a falar de cinema. Parece um berço. Um berço para bebê. Pois. Tens de ligar o terceiro ponto. O terceiro ponto, pois. Não sabem o que é o terceiro ponto. Não. O terceiro ponto é aquele que se abre com os chakras no meio dos olhos. É a mesma coisa que meteres uma charrua. Uma charrua, certo. Ou uma grade de discos. Uma grade, pois, toda a gente sabe. Ou uma escarificadora. Estou a sentir aqui um generation gap de ou um generation agrícola. Esta minha infância foi tão triste. Bom, vamos embora. O que é que vamos falar hoje? Nada. Ora, então, estamos em quadra na Cilícia. Ou podemos falar de Kwanzaa também, que é o Natal. Ou Hanukkah. O que é que há mais? Aquilo que os Jeová celebram, que é. Nada. Pois é. Tem nada, é vida, só triste. Uma vida muito animada. Nem Mormons, aniversários. Os Mormons. Os Mormons é o Mormon comeback. Isto era o que eu fazia no secundário quando eles vinham à minha casa. Não abria a porta. Eles, mas fazias isso assim? Cantavam, eles tocavam no intercom. E fazias isso? Dizia Mormon comeback. Tu começava a cantar a canção de Mortal Kombat. E eles iam-se embora? Eles ficavam a olhar para mim. Aquilo era vídeo, eu conseguia ver. Eles ficavam a olhar para mim assim com uma cara. Vocês não conseguem ver que isto é rádio, mas imagina. Mas é uma cara muito bonita. Sim, é uma cara de squinting, não é? Como é que se diz squinting em português? Semicerrar os olhos. Semicerrar os olhos. Semicerrar os olhos. Vocês sabem, eles são todos de Utah. É isso que eles fazem. Eles vêm para cá para pagar a universidade, vêm cá dizer. Olá, quero ouvir a palavra de Deus. Mas aquilo não é tudo uma consanguinidade pegada? Sim. Tipo irmãos com primos e tios. Tanto que o Deus deles é um gajo. Pois é, o gajo tinha número de segurança social e tinha carta de condução. Exato. E é aquele dos calções mágicos, ou lá o quê? Cuecas mágicas. Cuecas mágicas. Cuecas, quando sai... Opa, mas vamos voltar para os mormons. Uma merda qualquer, um programa tipo... Eu diria disso merda. Epá, tenho que tirar isso. Agora tens de tirar isso. Big Brother só com esses gajos, pá. Mormons, Big Brother. Aqui iam para a cidade. Ah, pois, sim, não, isso era com os Amish, pá. Aqueles que recebem efetivamente berciche ruas, mas não percebem nada da tecnologia. Depois eles iam mandar drogas e fazer sexo. Depois eles comiam-se uns aos outros. Comiam-se todos. E eram irmãos e tudo. E o Júlio adorava aquilo. Ele ficava ali a apertá-la, a apertá-la. Adorava porque um gajo era casado e andou-se lá a envolver com outro. Assim, como é que esta religião permite isto? Porque permite. Os Mormons que não têm 7 mulheres são gozados, pá. Estás a ver? Que é fogo, aquele gajo só tem 5 metros. Palerma. Nós não vamos todos. Que picha mole. O cara é comercial. Mas essas mulheres só podem. Não podes ter 7 mulheres, tens ter um. Tens as guias. Tens as guias atrás. Pronto. Metes o berço à frente. Não é, hoje diria. Pronto. O berço do trator que tem o terceiro ponto. Tem ligação ao terceiro ponto. Vamos todos ao YouTube. Com o arado com os discos, vá. Ah, mas alguma vez posso-vos contar uma história, Mormon, que se passou comigo. Que foram duas miúdas. Boas? Eram bonitas. Mormon, não são misóginos. Eram bonitas. Ah. Mas bonitas em bonitas. Que 0 km, portanto. Tinha um bigode e... Dá-lhe um termo de comparação. Que é bonito. Espera lá, estás a falar da mulher de sonho do Geri. Tinha um bigode. Como? Uma delas tinha um bigode. Bigode como? Se tu disse que ela tinha 8 anos, o Geri... Não, já eram maiores de idade. Acho que não. À partida seriam. E o que é que elas fizeram? Para a próxima. Eu estava com um amigo meu, que é chinês, é cá da rádio, é o Zan Quinzé, um abraço. E elas. Porquê que usas rótulos, man? Porque ele é chinês. Sino-português, meu. Por exemplo, eu sou sul-africano. Ele chama-me africano. Pois, e é. E eu chamo-me chinês. E é isso. Não é racismo, é constatação de nacionalidade. Isso disse tu. Sim. Posso só chamar a ti sul. Posso chamar só sul, mas eu não vou responder porque não vou estar a perceber do que estás a falar, não é? Vá, deixa o Anderson contar. Estavas com o Chinoca? Não, estava com o chinês. Ah, desculpa. Que é o Zan Quinzé. Sim. E o que aconteceu? Elas viram-se nós e dizem: querem vir jantar à nossa casa? Oi, direto. E nós dissemos: é pá, não. Não? Não, porque elas disseram: ah, venham lá, vamos ler a Bíblia e jantar. Isso é código, meu. Podemos ver vinho. Netflix sem chill para elas. Podemos beber vinho, disseram elas. Então lavas três logo garrafas, meu, bucha abaixo. Não, está bom. Mas efetivamente, mais à frente, encontraram um grupo de estudantes trajados e voltaram com a mesma história de: querem vir lá à casa jantar? Podemos ler a Bíblia. E eles disseram: sim, vamos lá. E podemos beber vinho. Opa! E um deles tinha uma garrafa na mão e seguiram as meninas. E não sei como é que ele correu, mas não me parece que tenha corrido para o lado da Bíblia. Eu acho que correu muito bem, opa. Eu acho que aquilo deve ter sido um forrobodó em que não envolveu a Bíblia, pelo menos não da forma que elas queriam. Tu achas que eles ficaram sem rins hoje em dia? Eu acho que sim. Não, elas estão a trabalhar agora no Elefante Branco. Acho que vão pelo inox abaixo. Porquê foram para tão longe? Foram para a Cobra Dourada? Isto foi ali ao pé de... do Jardim Botânico. Deixa-me dizer uma coisa. Ainda lá estão. Eles viraram para o seminário. Sim. É o melhor sítio. Se eles começam a cortar aquilo um bocadito, encontram-nos. Sim. É verdade. Podias ter comido duas gajas e não... Opa. É que nem uma. Mas se calhar literalmente em forma de canibalismo. Porque aquilo não parecia. Um africano e um chinês. E assim. E ela assim, vamos já dizer estas coisas. E gajo, não. Não, pá, como e é que ela tu... E ela, mas qual é que é estrear? Não, já viste pick a plane comigo? Como é que é? Queres ir ler a Bíblia? Queres ir ler? Mas elas não têm ninguém, pronto, é a cena delas, meu, pronto. Vamos ler a Bíblia. Há cenas bem kinkies na Bíblia. Palavra do Senhor. Vamos falar então. Oremos. Naquele tempo. Pá, eu acho que era gosta muito. Continua, Geri. Anda, Geri. Ensina-nos. Só sei esta parte. Ele gosta muito desta frase. Salva a nossa alma, Geri. Quem? Só sei esta parte. Coitadinho. Ele é o Belzebu encarnado, meu. Mas há bocado estavas a falar que os gajos podiam ter 7 mulheres. Podem, o máximo é 7. Mas o máximo? O máximo é 7, que é uma para cada dia da semana. Estás a brincar? Estou a falar sério. Tu podes dar o nome tipo segunda, terça e quarta às mulheres? Sim. Excelente, meu. Mas elas têm que ter o nome delas. Está bem. O teu nome de família e depois podes falar segunda no meio. Segunda-feira. Ó, segunda. Isso era excelente. Segunda é literalmente um nome. Elas, só podem, elas não podem pertencer a outro? Aquilo... Não, cá partilhas. Calma aí, não há... E tu vives numa espécie de condomínio fechado, em que tens uma casa para cada. E tu basicamente segunda-feira sais de uma casa, vais para outra. Terça-feira sais dessa casa, vais para outra. Quarta-feira sais dessa casa, para outra. Domingo, isso é a parte chata, o número 7, não é? Vai rodando. Vai rodando como assim? Vai rodando como é que é? Isso tem nome, pá, isso é putedo. Não, o número 7. Então casadas, são senhoras de respeito. Não, vai rodando no sentido em que a de domingo não é sempre a mesma. Portanto, a de segunda-feira, à partida, tens uma que é a matriarca, não é? Que foi a primeira. É aquela velha gorda, não é? É a madame. E depois, por norma, há sempre uma de 18 anos. Isso obriga que haja sempre sexo todos os dias. Todos os dias. E sem preservativo também. Que chatice seria. É sem cela, como eu gosto. Por isso é que eles têm 30 e tal filhos, não é? Exatamente. Não. Mas certeza que há gajos que dizem, ah, hoje só quero conversar. Dói-me a cabeça. Sete dias, pim. Mas qual cabeça? Ei, as duas. Vai-me fazer ali. Nessa relação, o gajo é que diz que quer fazer conchinha. Vai-me fazer ali duas batatas. Vocês sabem que tem que haver um pão Ranger recheado com linguiça e coisa no. Pão Ranger recheado com linguiça. Dá-me aí pão rico com língua de vaca, cara. Há um universo paralelo onde existe uma religião numa sociedade matriarcal que é Marmon. Marwoman, na verdade. Ai, e em que uma mulher tem direito a 7 homens. Nunca. Ninguém quer. Morria. Nenhuma mulher morria quer isso. Primeiro morriam todos. Morriam todos, que era tudo à facada uns aos outros. Exato, exato. Tem direito a 7. Mas esses é todos no mesmo dia. Isso também tem um nome, chama-se corno. Olha, o terça-feira já tinha logo nojo. Ainda está aqui. Andou aqui, não. Ainda está aqui. Será que é daí que vem a ideia dos 7 anões? Olha, será que aquilo é inspirado nesta teoria de Marwoman? Os irmãos Grimm começou assim. Os gajos na altura eram assim, todos taradões. Vocês nunca foram para a Praça da Pena, era tudo pequenitas, que é uma das coisas. Na altura era assim. Sabes que antigamente também não se comia muito bem. Ai não. Ah, comia. Era uma sardinha para 7. Era, chamava-se bacalhau. Chamava-se bacalhau. Atum! A tua é muito bom. O Jurida ainda está fascinado com esta história das 7 mulheres. Quem não estaria? Ele está aqui à parte. O Jurias está mais com cara de quem calhou o universo paralelo em que ele é a terça-feira. Não, ele escolheu mal que foi o sítio onde nasceu. Porque... Imagina o que é um gajo ser quarta-feira e encontrar lá o gajo de sexta. Não, encontrar o gajo de sexta e sábado. Mas que é isto? Mas isto já enganei-me o dia. Sexta é feriado. Não, ele pediu-me o dia e eu... Será que dá para fazer trocas? Será que é pá, eu tenho que trabalhar? Faz-me uma folha, preenche o papel das férias. Exato, depois tens horas extra também, não é? Também. Tinhas férias, como é que um gajo faz? O gajo de segunda faz a semana toda. Ok, então espera, nós somos 4, mais um Nuno, 5, precisamos mais duas pessoas. Chama o chinês. Chinês, 6. E o senhor do Clepsidra. Quem é que é o senhor do Clepsidra? 7, pronto, estamos 7, é isso. Quem quer ser segunda-feira? Podem escolher vocês. Se é o primeiro, sou eu. Shotgun! Primeiros. Então, o Marco Paleta é claramente segunda-feira. Ficas à terça. É pá, não, pera lá, tudo bem. O Marco é à segunda, sim. Mas domingo é o senhor do Clepsidra. Ok. Está bem. Um abraço para o JP, nós gostamos muito. Qual é o mal? Depois de falar em coisas. Mas calma, domingo já almoçamos todos juntos. Sim, tem que ser. Eles não vão à missa ao domingo. Devem ir. Isso deve ser uma hipoteca do caraças, opa. Um empréstimo. Deve ser uma quinta-feira. Peraí, mas como é que funciona a parte da gravidez? Da gravidez? Sim, qual porque gravidez? Com as 7 mulheres, elas tomam todas filhos umas das outras, tomam conta. A terça-feira, esta semana, vai ficar tomada dos putos todos. São basicamente 7 gajos a arranjar desculpas agora porque não podem ficar em casa. Pá, ó Videira, não vai dar, pá, que eu tenho que ir ali fazer aquela cena. Que ir ver-te. Não, pá, eu é que não posso, já tinha dito. Agora, então, imagina que dessa gravidez nasce um cão. Como é que é? Ok, neste universo paralelo, aparentemente as senhoras conseguem engravidar e não sai um humano. Se um trator, sai um cão. Os ouvintes não sabem. Se o PlayStation 3. Mas o Jiri é médico. Sim, o trator. Ele percebe muito disto. Sim, quer dizer, se podem nascer cães, podem nascer tratores. Eu acho que não é assim muito descabido. Melhor com um cão era um trator. O gajo apanha um trator, é excelente. Mas sai um trator pequenino e depois cresce. Obviamente claro, não sai um trator zorro. Não rasgava tudo. Sim, exato. E depois ele morria, depois eram sete gajos que eram viúvos e que tinham que viver em comunhão, não é? Mas já de pequenito. Já trazia arado, não. Não, isto tem com berço, claramente. E com berço, lá está. E ele encaixa no berço, quando é pequenino e depois quando é grande. Trazia aquele pente da frente. Pente? Não é pente. Como é que se chama aquilo? Aqui vai fazer sentido o batismo do trator. Sim, sim, é garfos, são garfos. Garfos, garfos. Já sou do campo. Ok, mas se nascesse o cão, como é que era? Então era mal na mesma, era. Era matá-lo, tínhamos que matar. Logo. Ai, não ias gostar dele como se fosse teu filho. Uma história estranha no Alentejo de nascer assim uma cabra meio humano e um porco que tinha mãos e dentes. E dentes. Dentes ou estecos no Alentejo? Não vai estar agora a falar da namorada de Jeria. Dentes que vais todos, porcos têm dentes que vais todos. Tinha a placa, pronto, vai. Ok, mas, epá, pronto, agora vamos entrar na parte de pastores e isofilia, não é? Já estou a ver. O recibo corega. Ok. Mas espera lá, ainda não acabei. Este quer dizer era a segunda-feira. Tu eras a quinta-feira. Eu era quinta-feira. Mas porquê quinta-feira? Pronto, eu fico a quarta. Opa, porque pode ser a quarta. Quinta epá, não, eu sou tenso. O Marco é limpinho. O Marco é limpinho. Como é que isto vem na quarta-feira? Está tudo impecável? Está certinho também. Já está tudo usado. Elas tomam banho e tal no meio. Já sabes que não sai tudo, não é? Ali é umas estalactites penduradas. É que ele tem 75 horas de vida, não é? Porquê é que tem 75 horas de vida? Os espermatozoides. Pronto, Marco, os teus e os meus vão dar a brincar. Como não, calma, e os meus também. 75 sim, horas. Sim, sim, sim, sim. Quando chega ao Jeria que já está... Não, o Jeria ainda apanha o meu apanha, e o teu. Ainda apanha. Mas só zombies. Sim. Mas depois como é que se sabe quem é que é o filho? Não sabe. Não sabe. Não, se ninguém, que ninguém pergunta nada. Por isso é que nasce sempre um cão ou um trator. Exato, exato. É para não provocar este tipo. Ou um lobisomem logo de seguida. Lobisomem. Mas já nascem lobisomens. Se forem lua cheia, já nasce. Sim, rasga sim. Tudo. Rasga toda. Isso é um alien. Então, mas ela morre. Então, sujeitam-se. Então, espera. Se for boa mulher, não. Aguenta. Pois. Como é que funciona a cena dos sete viúvos? Do quê? Dos sete viúvos. Ela morre. Nasceu um lobisomem. É a lua cheia, puma, o gajo rasgou-a toda, ela coitadinha morre, e nós vamos todos vivos. Ao funeral. Ficamos vivos, é ficamos vivos. Já agora, como é que ela se chama? Temos que estar uma senhora que ela já. Isilda. Isilda, e é uma gorda, não é? É gorda, não é? Vamos ser sinceros, é gorda. Tem de ser. Tem de ser gorda. É gorda. Oh, então já não quero. E não, tu és segunda-feira, estás lixado. Oh. Não, já assinaste o contrato. Ali nos refegos. Sim. Como diz o Alexandre Silva, tem covinhas, dá para todos. Exatamente. Epá, este programa está outra vez a cair na misoginia. Eu não queria nada. Se calhar fazemos uma pausa. Do Pires. Vamos então, aliás, exatamente à altura da pausa, antes que o Nuno Pires me espanque até à morte. Eu nunca estou ali com a sua diarreia explosiva. Vamos ficar com... Ora bem, vamos ficar com Siriusmo, com a faixa Liu. Tens que dizer isso como diz o Pires. Ah, sim. Como é que vai falar desta maneira? Ora bem, senhores ouvintes, vamos ficar com Siriusmo, a faixa Liu. Aproximadamente 5 minutos e 20 segundos, fiquem desse lado que nós voltamos já. Delicioso. Está bom? Está bom? Está ok, pronto, é isto então. Fiquem desse lado e até já. Até já. Está impecável. era isto o Sirius me liu, ou como diria o Dudu Pires, é o Sirius me liu. Exatamente, que nós gostamos muito. Se tem noção que o Nuno nunca mais volta. Nunca mais vai. Vai, então volta, mas faz isto sozinho. Não? Faz isto sozinho. Eu não gosto mais deles, já não sou mais amigo, agora fico sozinho aqui. Aí eles gozam comigo, é? É. Eles gozaram comigo, não brinco mais com eles. É o que ele vai fazer. Oh mãe, oh, olha, eles disseram que eu era da BBC e que eu era gay. Nunca dissemos isso. Não, nunca dissemos. Nunca. Foi toda a gente sabe. É verdade, o Geria está muito calado. Até já está, nunca te dito. O Geria saiu à francesa. O Geria já não era. Saiu sem pagar. Saiu à francesa. Foi no trato no verso. O Geria comeu a mesma coisa que o Nuno. Tá, estão os dois agora agarrados. Foi agora. Entendam-me. O Geria está ali. Sangue! Como sangue? Ai, vinho! Há um piripiri que vendemos em Portugal chamado. Não vamos falar de marcas, não é que isso é fácil. Podemos. Não, mas diz, diz. Vamos fazer. Então vá, porra. Não, se não queres chatices. Espera lá, como é que se chama? Podre. Não, eu ia dizer, eu disse porra. Ai, porra. Era. Ah. Pronto, é da Paladin. Toma lá, Paladin, um patrocínio assim à boca. Eu estava um pouco usado a dizer que era da Paladin. É mesmo, que é o Sacana da Morte, ou Sacana que Dói, ou Sacana Vezes 3, uma coisa qualquer. E faz sangue no cocó. Faz sangue no cocó, se comes muito. Mentira. Quem é que disse que faz sangue no cocó? Experiência própria! Sangue? Caguei sangue! Ah. Só estou a cagar sangue! E é preto, que é de lá dentro, é do fígado, isto é do fígado. Já, eu morro! Se fosse sangue vivo, era aqui da ponta. Era da ponta. É lá dentro, é negro! É, estou morto! Coagulado, parece uma morcela quando eu cago! É uma moira! Que é do norte! Está certo! Leva sangue e leva vinho! Mas eu, porque é por causa da gosto picante, pá! Agora fiquei intrigado. Come isso, come isso. Tem uma caveira. Mas comeste muito ou foi só tipo uma esguicha dela para cima da carne? Não, e... pá, sou africano, não é? Portanto comecei a comer piripiri e sei lá. Começaste da minha avó. A comer piripiri? Sim. Só? Não. Era só, aliás. Eu não sei o que é leite. A minha mãe era Opa. Um biberon com piripiri. Era isso. E depois fiquei assim. Não. Foste para um sítio muito melhor que é o fraste o piripiri com biberão. Pensei que ela espalhasse piripiri nas mãos. Ah, pá, fiz uma coisa tão boa quando fui à África do Sul. Eu fui várias vezes à África do Sul, vivi lá até aos 3, depois voltei. Não? E quando tinha 8 anos, o meu pai disse: pá, vamos voltar para a África do Sul, pá, aquilo é fantástico. E ninguém nos mata lá. Não, afinal, não. Mataram. Sim, aquilo não, não, mataram, não mataram muito, senão não estava aqui. Aquilo lá as pessoas vivem em vivendas todas grandes e bonitas, mas pessoas... parecem prisões. Exato, é literalmente isto. Tens vila blindado, tens arame farpado e electricity no arame. Eletrificado, exatamente. Tens um segurança com desde uma AK-47 ou uma Uzizita à porta. Tranquilo. E mesmo assim tens câmaras e tens ligação à polícia. E Rottweilers. É Rottweilers. Ou gatos. Então, podes ter gatos. Ok, então isso se não tiveres dinheiro. Se não tiveres dinheiro, és preto. Morros. Lá é. Mas há pretos com ninguém lá também. Sim, há brancos. Ou és preto ou és africante. Então, mas aquilo. Ah, pois tens o. Como é que é os. Boas. Cafires. Como é que é o cafir? Cafa é um insulto muito grande à muito raça grande. Negra. Ah, então. Porque eram os gajos do apartheid que chamavam os. Os cafas. Os boas, que são os agricultores. São os judias lá da África do Sul. Tens o gajo como o ninja. O ninja. Os de Antwerp. De Antwerp. Cagando a banda. Bom, cagando a banda. Ah, pera, antes de fugirmos do tema da África do Sul, eu tenho uma pergunta para fazer. A quem? A ti. Oh, força. Manda videira. Aquela cena daquele vídeo com o sistema anti-roubo dos carros que tem lança-chamas por baixo, é verdade ou é paródia? Eu acho que isso é paródia, porque parece-me estúpido. Ah, eu acho brutal. Isso era excelente. Era fantástico. Um gajo está no trânsito e queimar um gajo todo. Faz a grande. Isso era mais difícil se fosse com metano, em que tu tinhas um sistema no teu banco, não é? Em que toda a gente sabe que a gente se peida no carro. Não Quem? Sei do que é que estás a falar. Não. Não. E depois dizemos, estamos a passar por Cacias, isto será covos, não é? Não, mas não, não é sempre peito. Sempre. Isto é a fábrica da celulose da Lerosa, que o vento está para este lado. Exato. É toda a gente sabe isto. Toda a gente sabe isto. E, espera, que isto, eu vou ter que anotar isto, que está da ASO. Inícios de relações e peidos, que é muito bom. Inícios de relações e peidos? Sim. Que tem um... Por que não começar uma relação com um peido? Eu acho que isso não vai resultar bem. A não ser que haja aquele fetiche de American Pie. Gosto? Sim, senhor. Paladinho? Sim. Sim, também gosto de piripiri. Também gostas disso? Sim, senhor. Estão a olhar para nós lá fora. Vamos dizer olá. Olá, pessoal. Parece que estamos num aquário. Sim. É o Gandarês, pá. Está, malta. O JP, pá. Estamos a dizer olá. O JP e o Gandarês. Querem entrar? Um Querem entrar? Não, não dizem que não. Eles eram lá. Não querem entrar. Não estão querendo. Isto está mesmo a acontecer, pessoal. Ele olhar para a Gandeiras a ver se vai ou não. Não. Mal saiba o JP que é domingo, não é? Ah. Porquê que o Gandeiras em vez de chinês? Não foi o Gandeiras em vez de chinês? Então. Gandeiras em vez do chinês. Ah, na semana? Sim. Então, o que é que ele era? O chinês sábado? Era sábado. Era sábado. Está bem. Está bem, para mim, tranquilo. Para mim, está bom. Eu ao sábado até gosto de estar sossegadinho, a comer cereais e a ver bonecos. Pá, mas tem que haver um dia para nós confraternizarmos todos e jogarmos póquer e o caraças. Pá, mas não está sempre a ter. Não pode ser, também não pode ser. Ficamos assados. O dia todo. Está bem que ela aguenta. Ninguém tem sumo para isso tudo. E será que há um dia de forró bodó? E o que é um forró bodó? Um dia santo. Se nós tivéssemos sexo todos os dias, o que é que era fixe? O que era festa? Era fazia? Todos ao mesmo tempo na mesma senhora. É muita confusão. Ela ali de braço a dar e. Quem é que ia tomar conta dos tratores e dos cães? Sim. Sai daí, Rafaela. Chega para lá. Deixa-me ir eu. Tira o pé, tira o pé. Gira o pé. Tira o pé. Ah, tira o pé. Está no caminho. Ok, vamos. Porque estávamos a falar de relações e peitos? Relações e peitos, então, relações e peitos. Mas antes disso, tínhamos o carro que coleciona o teu, coleciona o teu gás metano, não é? E depois, cerca de cada uma semana deve chegar, não é? Mas precisavas de sentar no tubo. Não. Aquilo tem um tubozinho já. Já aspirava. Exatamente, tem uma espécie de funil, tem um paninho por cima. Certo. E estás a conduzir e tal. Aliás, até pode ter em todos os assentos, toda a gente se peida. Vamos aproveitá-los, não é? Sim. Porque não? E então tu enches o carro, fazes carpooling, sempre com gajos gordos. Claro. Sempre. Geria, portanto. São todos os geria. São 5 gerias no carro. Só gerias? Só vão ao McDrive, nunca saem do carro. Está certo. E depois o geria, depois de atestar os gerias, depois de atestarem o carro, entregam-te o carro, então pronto, está atestado. E tu vais com o teu lança-chamas e depois. Está bem. É isso. E cheirava bem. Cheira. Na indústria automóvel. Um peito queimado não cheira a peito, pai, não. Cheira a fósforo. Vocês lá vezes queimaram um peito? Já? Não, mas já vi. Não. Já. Mas o gajo aconselho a usar boxers ou calções? Eu tenho medo que aquilo pegue fogo dentro do intestino, pá. Não, pá, aquilo vai para dentro, né? Não, não, não sei. É tipo uma cena da gasolina que vai mas para dentro. Mas espera aí, tu agora estás a dizer que o teu ânus é super sugoso? Não, o meu ânus é muito grande. Ok, mas vai. Faz eco. Vai. E quando sobes, faz. Há quem vá às grutas de Miradar, depois há quem vá ao meu ânus. Portanto, são mais é mais bonito o teu. Mais bonito, tem mais estalactites. Nunca tem... tive. Estalactites, estalagmites, tens duas colunas. Tem um corrimento que lhe chamam rio. Sim, portanto, quando quiserem. Há aquele pólipo engraçado que tem a cara do Nosso Senhor também. Tem muito pólipo. Tem muito pólipo. Com muito carne vermelha. O médico quer tirar, mas tu não deixas. Não, porque é bonito. É tem a rota santa ao pólipo. Exatamente. Aliás, eu faço bastantes performances. Isto tem instalações em que estou sozinho de costas com o ânus aberto. Sim. E 8 horas. Sabes que há algum senhor que fez isso, mas com tinta. No cu? Sim. Ele punha tinta, fazia enema. E esguichava? E às vezes saía um bocadinho de cocó. Mas ele não ficou mal por causa disso? Ficou. Pois, apanhou uma intoxicação, não é? Porque as tintas. Tinta. É tinta no cu, continua a ser tinta, não é? E pôr leite com corante alimentar, não sei. E depois houve aquela fase, no início dos anos 2000, que o pessoal descobriu: epá, não pões com vodka no rabo, bate mais. Faziam isso, metiam vodka no cu. E metiam vodka no cu, então pois. Mas isto, as modas vão e vêm, portanto, volta e meia, vamos ter aí putos. Eu vou-vos confessar que eu tenho um tampão no cu, está bem? Um funil. Eu te queria fazer no Nuno Pires, então. Não, calma, não estou a dizer que o Nuno Pires tem um tampão com vodka no cu, estou a dizer que eu, para estar ao nível do Nuno Pires, tive que meter um tampão com vodka no cu. Uhum. É verdade, é essa. E o Júlio foi-se embora porque estava a sair o tampão. Já não tinha, era vodka no tampão. Ah, okay. Será que com gasolina também mate? Porque não experimentar, vamos ali todos. Mas deve arder um bocado. E depois ir às fogueiras. De São João, sim. Por exemplo. Olha os seus. Morreu tudo. E ele salta 3 metros no ar. Aquele gajo, é foguete. Já estava visto a sério. Faz lembrar aquelas velhotas que faziam as queimadas nas aldeias, não é? E que depois atiravam sempre para lá uma lata de pesticida. Mafu. Não é? Sim. Mafu. Sim, Mafu. E aquele pata! E nunca corria bem. Depois andavam elas com um hematoma na perna durante 3 dias, não é? Velhas. Eu fazia isso nas fogueiras. Fazias isso nas fogueiras? E os meus amigos todos. Brincavas às nozes. Opa, isso agora é uma resposta um bocado. O que é brincar? Não envolve o teu ânus. Não envolve o teu ânus. Não, não. Nós envolve tomates. Envolve colheres. Não. Testículos, perdão. Não envolve cotulhos, testículos. Mas o que é jogar? Tubas da terra. As nozes. Vocês sabem que as nozes, quando saem da árvore, agora vou fazer de gerir aqui, não vêm todas bonitas e castanhas, não, né? Aquilo vem cheio de uma coisa preta à volta que mancha uma muito contigo. Exatamente. E o que é que as crianças estúpidas da aldeia faziam? Pegavam nisso, não é? Ah. E atirávamos à cabeça uns dos outros. E saíamos lá com nós. E aquelas nozes não saem, aquelas nozes são para a vida. Havia gajas também, só que não olhávamos para elas como gajas na altura. Eram miúdas chatas que queriam brincar às nozes connosco e eram estúpidas, não sabiam brincar bem. E depois e levavam com uma noz na testa. E depois ganharam nós na testa. Hoje em dia, quando davam com nós na testa. Misoginia! Ei, calma. Estávamos só a dizer que depois crescem-lhes mamas e passam a ser fixe. Sim, opa, mas temos que fazer o anúncio da misoginia, que é um full disclosure. De ser, não é? Sim, porque senão vamos todos levar na boca. Isto é alegadamente. Ele vem na boca três vezes. Não queremos estar aqui a dizer que as mulheres são mais sensíveis, importantes e transigentes com este tipo de assunto. Eu não quero estar a dizer que as mulheres gostam de sexo, não é isso? Não. Alegadamente gostam de sexo. Sim, claro. E se não gostarem, está tudo bem. Está tudo bem. E se gostarem, está bom mesmo. E não, my body, my rules. Exatamente. Ora, aí está. Agora que já está. Anderson, tu tens um lápis do IKEA no teu chapéu. É verdade. E está em cima do giro e diz que estou a fazer. Shui! Sim. Pois. Existe tenho um lápis do IKEA. Mas atenção, sim, perspicácia entra... de Rafael Videira. Já agora, feliz patrocínio IKEA. É Natal, estamos a dar patrocínio. Está arriscado o IKEA. Mas portanto, os lápis do IKEA são inconfundíveis. Ora bem, o que é que eu faço? Eu sou pobre, portanto, quando vou ao IKEA, vou ao Porto, 30 não é? Deles. Pumas, eu cada vez que passo por uma cena destas, pego em 2 ou 3 lápis e meto ao bolso. Vês para 6. E o que é que fazes com os lápis? Depois uso RPGs. Ou ponho todos no rabo. E depois faço performances. Para afiar, né? Vou abrir os teus acts de performance. E pessoal, só tenho lápis aqui. Depois começo. E uma afiada. O Anderson aponta e depois estás. E vê qual é que espeta. Eu gosto da ideia de me honrar uma pressão dar. Sim. São todos? São todos, no fundo. São todos. Com boa vontade e feijoada, são todos. Parece-me nunca cagaste isto na minha cabeça. Opa, se alguma vez fizermos t-shirts do Narciso, eu estou agora a fazer escatologia. Aqui. Escatologia. Tudo. Temos que ver. Com boa vontade e feijoada, são todos. Só isto. É. Sim. Vai, Videira, vírgula, Rafael, 2017. Os dois primeiros, três primeiros episódios disto era só t-shirts nossas. Essa frase. Pois estava uma t-shirt. Estava uma t-shirt, é verdade. E pronto, acho que sim. Acho que podemos continuar com os certos. Sim. Ah, mas então os peitos e as relações, não é? Ah, sim. Isso é o que estava a dizer. Então, é que ninguém no início sabe. Das relações tu não mandas o real track para cada pessoa. Ai, não mando. É verdade. É assim que as conquisto, pá. E mandas, mas é quando sais de casa, tipo, aguentas tudo. Exato. Sim, então vá, até amanhã. Até amanhã, assim. E vais então. No lugar, e depois entras, passas pelo tuzinho. E estás no carro. Já estás no carro. Estás a dormir. Eu não. Mas vem a tua mãe ao quarto e diz: porra, cala a mágoa, cara. Então a gente quer dar um tapa e eu queremos dormir. Traz mágoa, vence-me. Como é que se chama? Mãe, isto não para, mano. Ai, filho, meu filho está a afinar-se. Meu filho fina-se. Bons tempos. Foi terça-feira! Foi terça-feira! Tá boa! Ai, mas, okay, mas a partir do momento que um gajo. Ok, largas o teu primeiro peido e é sempre medo. Espera, isso já estás a entrar no, sim, quando estás na no campo da intimidade a sério. E faz aquele. Não, tipo, vocês acham que isso é um passo importante? Na eu acho que, não só o teu primeiro peito, como o primeiro peito da senhora. O primeiro peito dela acho mais importante. É. E por nome é silencioso e é aquele que ela olha para ti e faz. Isso foi o cão. Não, tu não tens cão, não é? Estás a dizer que és estúpido. Sim, exato. Opa, para! E depois o gajo percebe assim, uou. Ela é minha namorada. Sim. Agora é minha namorada. Tu... Agora vamos casar e ter filhos porque ela peidou-se da minha casa. A minha mulher então ainda não é minha namorada. Não? Nunca se cagou à tua nem frente. Nem eu à frente. Não. Estás a fazer? Estás a brincar. Não, mentira. Vida era a sério. Vocês têm não têm razões para mim. Temos de fazer uma intervenção. Queres que a gente vá à tua casa peidar-se todos contigo? Para não teres vergonha. Não, porque ela é a vossa mulher também, ok? Espera, que religião é esta nova que nós estamos a inventar? Nós falámos de uma gorda, não é? Minha mulher é linda. Mas vocês têm que tirar um dia para isso? Pá, vai ter de ser. Vamos marcar no calendário. Pá, combina um fim de semana na Serra da Estrela. Sem a tua filha, nós tomamos conta dela. Se bem que a minha mulher não dá puns, não é? O que ela faz é sopros de arco-íris. É, é, pronto. Dia 1 de janeiro, a vossa resolução de ano novo. Manda um peido um para o outro. Está bem. Assim, é o jeito dos foguetes. Desligam as luzes. Tu até podes incendiar o teu. Não sei, pá, eu já vi isso num amigo da escola. No balneário decidiu, correu muito a mão. Porquê? Que tem muito pelo no cu? Não, não sei. O gajo. Deixou de ter. Será porco? Depilação rápida e eficaz. Está bonito. Mas porquê? Que é que olha, o olhinho parece um donut. O Anderson estava a dizer que devia usar boxer, mas o gajo estava com boxers e depois levantou assim as pernocas para. Olha aqui isto! E o gajo depois começou ali a correr à volta que estava a arder o cu. Opa, uma coisa que nós fizemos portanto, no básico foi chama. Pronto, ao menos isso. Opa, andava um gajo que cheirava mal o rabo. E nós andamos aí, mas temos que ajudar o gajo. Olha lá, mas como é que um gajo cheira mal o rabo? O que é que ele cheirava essa distância? Não é como é que ele cheira mal o rabo, é como é que vocês sabem. Porque aquilo já tinha um raio de alcance. Era tipo aqueles animais intenso, exato. E então nós dissemos, é pá, tens que pôr o roll-on no rabo. Não, tens que lavar o cu. Ele lavou o cu e depois anda para roll-on, mete roll-on nisso. O gajo gritou durante meia hora. Gritou? Gritou em agonia, chorou. Tinha álcool? Tem um álcool dói ali. Se tiver dorido. Olha, a primeira coisa que fazes quando chegas a casa, vais pegar no roll-on, pum, mas depois chegas ao pé da mulher e pedas-te. Está bem. Pronto. Okay. Mas não deixes que a bola do roll-on saia, porque depois para agarrar aquilo é escorregadio e ele fica lá. Mas já sabes. Já sabes como uma cu é muito gulosa. É, vai tudo lá para pessoal, temos 2 minutos para fazer os 45 de segunda-feira. E depois segunda acaba? E depois segunda acaba. Ah. E depois vamos ter mais 15 minutos para os ouvintes de segunda-feira. O próximo. De sábado. O próximo vai criar uma segunda-feira. Não são todas as coisas. Que é Natal. É Natal, é Natal. Isso é perigosíssimo. Então vamos despedir-nos rapidamente para os ouvintes de segunda-feira. Tchau, Deus, boa noite. Então, espero que tenham gostado do Anderson e de nós. Olá, eu sou o Ricardo Anderson. Adeus, eu sou o Ricardo Anderson. Hoje são no sábado para ouvir os restantes 15 minutos. Rafael Videira, adeus. Marco Paulette e Carlos Geria, que fugiu e foi para o seu trator. Sangue. Bruno Pires, um abraço para ti e adeus e até já. Até já. Mimimi. I'm not saying that it's harder. What a music. I'm saying that it's different. I mean, we are facing so many obstacles. And there is so many people around us blocking us from serenity that sometimes I just need to go against the tide to find my inner peace, to find myself, to find my true self. Só teu. Pronto. Não sou mudar estas coisas. Não, opa, tu tinhas uma banda, pá. É a luz tinha. Dos teus podemos olhos. Podemos falar disso ou isso é mentira? Por mim, estás a falar. Falar da tua banda depois. Tá mas bem. Primeiro, agora, vamos fazer de Dudu Pides. Dudu. Ota, agora é sábado e agora estes 15 minutos são só para vocês. É premium. Para as pessoas que nos ouvem no podcast e no replay, não é? Para os melhores ouvintes do mundo. Os melhores ouvintes do mundo. Só para vocês. Só para vocês. Sexy. Isto chama-se encher chouriço. Encher chouriço. É fumeiro. Ora então, sábado, como é que isto funciona agora? O que é que eu digo aqui? É exatamente da mesma maneira. Agora vamos ver bonecos. Bonecos. Vamos ouvir o Ao Diário? Tem de ser. É que é meu. Pá, disseram que tinha que ser, que era é meu e tenho vergonha. Vá, tá bem. És teu e tens vergonha. Bota calor! É o teu pênis! Então, não, cabeça não tenho. Não tens vergonha, mas tens vergonha de mandar peidinhos. Sim. Ora então, aqui entre nós não estamos só a cagar aqui à hora. Sim, claro. É uma questão de respeito. Mas já está aqui um cheiro musky, aquele. Sim. Bom! Já experimentamos todos o piripiri. Sim, um bocado de sangue, mas valeu a pena. Ora então, depois vamos todos para os nossos perios conduzido a peido. Vamos ficar então com o diário de quinta-feira. Sim. O diário este feito por Rafael Videira, gravado por Rafael. Beatriz Dias e editado por Dudu Pides. Rafael. Ou a Nuno Sousa. Fiquem desse lado e apreciem este diário que fala sobre o quê, Rafael Videira? Gambas. Gambas! Até já. O diário. O homem de costas voltadas para o mundo. Adeio quando uma pessoa pensa que está a ajudar e só atrapalha. Para aquelas pessoas que nos dizem para passar e dava mais jeito se elas passassem primeiro porque estão a tapar o caminho. Ou quando damos dinheiro àquelas pessoas que nos abordam à porta do supermercado para ajudarmos pessoas que precisam e afinal estamos a pagar BMWs à palita. Pois, então parece que em Portugal as associações chucham boa parte dos subsídios do Estado para despesas pessoais dos membros da direção. E isto é novidade, não é? Pois, não, não é. Mas agora estamos mesmo chateados, não é? Desta vez é que estamos mesmo fulos, certo? Ui, tão brutos que estamos! Ninguém se lembra de comprar uma briga de mim. Era melhor a sério. Pronto, então, se calhar ficamos quietitos. Como já íamos ficar, aliás. Como ficámos daquela vez e daquela outra vez também. Vem, eu nem precisei de dar exemplos. Vocês foram logo buscar dois ou três de que se lembraram. E sabem o que é mais bonito? É que provavelmente todos vocês pensaram em exemplos diferentes. E como é que se reagiu a isto? Bom, para começar, foi logo discutir se a marca da roupa e o modelo do carro são mesmo de luxo. Porque quando alguém desvia dinheiro de subsídios, o que interessa é saber como é que o gastou. E também aqui se criam duas facções. Os que dizem, luxo? Isto? Nunca na vida. Epá, desculpem lá, mas se é para isto, mais vale estar quieta. Menos que um jaguar é burrice. E também os que dizem, ainda se fosse roubar para comer. Agora para isto, luxos? Não tem perdão, não. Mas ela também comeu. Gambas ou algo foi. Mas enfim, continuando. É lindo ver nas redes sociais pessoas que ficaram a saber que os seus impostos são desviados e ficam a discutir se a roupa é grifo ou Roscoff. Uns a defender que nem sequer é muito dinheiro e outros a dizer que rouba, mas faz. Esse eterno pensamento bacoco que justifica tudo, especialmente na política. O que faz sentido, porque há políticos envolvidos nisto. Há sempre. Mas novamente não sabem nada. Andavam lá, mas não sabiam. São inocentes. Estão estupefactos. E vão fazer tudo para resolver esta situação. E por fazer tudo, querem dizer fazer nada. E ainda bem, porque os políticos não andam nestas vidas de desviar dinheiro. Pois não. Claro que não. Se vier, olha, eu vou ser ilibado de tudo se Deus quiser. Mas, ó, só simplesmente já andei 4, 5 ou 6 anos aqui, na boca do mundo, sem ter culpa nenhuma, entende? São calúnias. O que falam de mim são calúnias. Outro. Eu nunca tive capitais, nunca, sempre vivi do meu trabalho, como vivo hoje. Nunca tive contas no estrangeiro, só tenho uma única conta bancária. São calúnias. O assessor da senhora presidente da associação já comentou e disse que os valores mensais em um BMW 520 não são nada comparado com outras associações. Cá está, o também clássico. Eu? Então e ele? E ele? Ele é que é? A gente rouba, mas é poucoxinho, senhor doutor. A gente rouba poucoxinho. E tem razão. Tem razão, sim, senhor. Ora, vejam lá que agora não poderia dizer que levar mais de 10 mil euros por mês lá para casa é muito dinheiro. Não é, pois não? Pois não, Aníbal? Eu, neste momento, tudo somado, o que irei receber do Fundo de Pensões do Banco de Portugal e da Caixa de Alimentações, quase certeza que não vai chegar para pagar as minhas despesas. Isto não é lindo? Esta bolha onde estas pessoas vivem? Esta noção distorcida da realidade onde impera a total impunidade? Como é que estas pessoas chegaram aqui? Quem é esta gente? Doutor Isaltino, que aqui está num almoço convívio rodeado de gente, eu julgo que está aqui gente, pelo que eu já me apercebi de todos os tratos sociais e económicos, é o povo de Oeiras. De Oeiras e não só, Isaltino. Mas obrigado pela dica. Realmente somos todos assim. Ninguém está limpo. Ah, mas eu não roubo! Nunca roubaram uma pastilha. Nunca ficaram estacionados em segunda fila. Nunca pediram uma cunha. Será por isso que ninguém bufou quando o filho do Durão Barroso ficou logo nos quadros do Banco de Portugal quando saiu da faculdade? Acho que se chama Luís... Epá, e o segundo nome deve ser nepotismo. Ah, estou a brincar. Mas nepotismo também não é o termo atual. Acho que o termo atual é outro. Epá, qual é o termo atual? Ah, Paulita, ajuda aí. É o herdeiro da parada. Vai ser o herdeiro da parada. Isso! Herdeiro da parada. Está certo. Esse é que é. Esse é que é o termo atual. Temos os líderes que merecemos, porque não são mais do que nós. São o espelho do que somos. É por isso que no regresso da fuga do Saco Azul em Felgueiras, houve quem lá fosse beijar a mão da senhora. É por isso que o Isaltino foi reeleito, é por isso que o Sócrates teve manifestações de apoio à porta da prisão. São todos uns chacanas. Aquela admiração tosca pelo gajo que se safa sempre, aquele sentimento de superioridade quando estamos melhor que o nosso vizinho. O que vale é que somos todos iguais, não é, Paulita? Não, não somos todos iguais. Pronto, tens razão. Uns são mesmo mais filhos da puta. Esta guitarra é o Rafael que toca. Com os pés. Tens uma guitarra minha em casa, cara. Não e um picador, cara. Tem tudo. Foi ao diário número 5, que passou 14 de dezembro. Sacos? De guitarra. Estávamos a falar em off de butt plugs, não era? É, há bocado sim, agora estávamos a falar de guitarras. Descobri um mundo, em todo um cosmos diferente de butt plugs com rabos de raposa e... Fantástico. E pompons de coelho. Não sabia. Também há pompons de coelho. Eu só sei sabia, porque me contam. É verdade. Eu também sabia, só sei porque ouvi, porque o Videira me contou. Estou a ficar, tá bom. Um bocado desatualizadíssimo. Tenho que saber ver porno outra vez a fundo, porque... Mas isto exclui... Queres uma revista? A opção número 2. Só para mostrar-se um gajo novo, moderno. Exclui a opção número 2, não é? O quê? Não há cocó. Não, empurras. Depois vais para os uques, não é? Então o que é isto? Não. Então era uma pata de coelho que te dava sorte e... Não, que as meninas hoje em dia são todas muito limpinhas. São. Eu não sei com quem é que tu andas metido. Ninguém. Espera. Não tinhas uma mulher e uma filha? Sim, mas eu durmo no sofá. Ah, ok. Por isso é que ela nunca me ouviu dar um pum. Tu cagas também no sofá, mas ninguém eu. Sim. Está um sapo borrado. Por acaso não. E é branco. Não, mas já está assim uma lomba zona. Rafael, está uma zebra, o que é isso? Já está a gasto dos peitos. Está claro. Deixa-me estar. A única coisa que eu tenho. É o único sítio onde eu posso estar a cegar, deixa-me estar. Tens uma man cave? Não. Tens que fazer uma man cave? É uma garagem. Eu tinha, que era o escritório. Escritório? Não. Tinha a minha bonecada toda com. Vendiste isso tudo, não é? Era só para plugs, não era? Não era. Infelizmente. Não, foi tudo para a caixa, para a garagem. Para a caixa da garagem? Caixa... Porque depois nascem os cachopos e parece que tem. Espera, bonecadas, não... fala-me disso. Tu colecionas action figures? Tinha. Não. Quais? Goldorax. Coisas nipónicas. Excluo-me da conversa. Não excluímos nada, mas olha, tenho uma figura em casa que te posso dar. Olha, oh! Que figura? É de um anime, é uma gaja que está de cuecas. Só gosto de gajos. Está de biquíni e cuecas. É lá! Eu dou-te depois. Deixa estar, por aí. Não podes ficar com ela. Vocês já foram a... Gosto de estar casado. Vocês foram a Comic Con? Comic Cenas. Não. Eu fiz parte de um programa chamado Geek Freak. Correu o ano de 1973. É verdade, com o Sr. Breno. Grande abraço para o Sr. Breno e para Marta Água. Breno, abraço. Breno. Gostava muito do programa do Breno, o Vox Pop. Pá. Correu. Estupro fascinante. Excelente. Bom, e para dizer o quê? Comic Con. Sim. Comic Con para mim são gajos rabados que nunca viram vagina e gajas que são umas sluts e mostram a vagina. Porque aquilo é tudo. Ah, eu vou fazer roleplay. Qual é o roleplay? Tetas. Cu. Cosplay, pá. Ah, Marco, ou que isso. Visão simplista. Aquilo é tão mais. É tetas. E depois aparece um gajo, um chaval qualquer com uma espada. Ah, está giro. Olha aquela. Bumba, tetas. Com... Tem tu quem és? Não sei. Também não interessa. Também não interessa. Isto é o salão erótico? Não. É o Comic Con. É o Comic Con. Porque a gente gosta é de séries e bonecos. É pela história, bonecos, ok? Bonecos com carne. E depois, sim, estão 30 episódios a falar da mesma coisa. Pera, anime é bom, pá. Mas isso já o... Então não há. Tu sabes disso, tens figuras. Mas já o Tsubasa, um jogo era de 2 meses. Isso é cocó. É lá. É cocó, eu rebento aqui. Segura-me aqui, caralho, como há porrada lá, Anderson. É cocó, meu. Então, afinal é fixe, olha ver bem, é fixe. Então, tenho uns gêmeos a subir com pitons de alumínio pelos postos acima. E os chutes que eu mandava, pá. Pá, aquilo em águia, que deve ser. O Zé Pedro, que morreu. Ai, o que ele foi dizer? Tu és ardente. Ora, pá, acho que vamos ter que dizer um adeus aos nossos ouvintes. Como ao Zé Pedro. Como ao Zé Pedro, que também disse adeus aos seus ouvintes. Mais um, vamos para falar da banda do Marco, mas fica para a próxima. Desculpa lá, isso é hipócrita. Houve inúmeros fãs dele que disseram a carga pronta e metida nos contentores. Pá, acabou a conversa. A carga pronta e metida nos contentores. Adeus aos meus amores, que me vou a pôr. Está de certo. Está certo. Por acaso ele sabia que ele sabia que ia morrer. Ele sabia. Que é estranho. Nós só vires o CD para trás, ele diz: o Zé Pedro morreu de cavalo. Assim. Sim. É só isso que dizem. Em loop, em loop, em loop. O cavalo, ele morreu. E nós vamos viver para sempre. Vamos viver para sempre. Vamos todos morrer de cavalo. Também pode ser. Ou a cavalo. Que não tem que ser necessariamente injetar, pode ser bumba com o cavalo. Ou podes ir à festa do Golga. Ou podes cair do cavalo como um super-homem. Houve aqui um peidinho. O que é que fez? O que foi isso? Por acaso. O que é que foi isso? Spifuá! Não, não fui eu, se não dizia. Acho que foi o Paulete. Os iria estar mais casados que o Paulete agora. Os iria estar debaixo da mesa, não? É que se fosse os iria estar debaixo da mesa. Ora então, um grande obrigado a vocês por terem ficado desse lado. Eu não sou o Nuno Pires, mas sou quase tão bom. Melhor, melhor. Não te agaves por baixo. Ricardo Anderson, desta parte. À minha frente, Rafael Videira, Marco Paulete e o já desaparecido Carlos Jeria. Um abraço para o Nuno Pires. Já lá está. Quando ouvis isto, espero que gostes muito. Vamos ficar com a Vladimir Kauchmar. Putin. Não, não é o Putin. Adeus e beijinhos. Tchau.